Levanto o som, não vejo sábios pela rua. Me entrego ao que minha alma cultua diariamente. Sinestesia no ritmo e poesia. A voz dela já me dizia o que viria pela frente. Fujo do tema, mas não sou indeciso. A tristeza é inerte, viver não é preciso. Passos e tropeços alternando as sessões. Perdas e conquistas no reger das canções. A gente erra, mas não encerra a jornada. De vez em quando a gente ri, a deriva, não entende nada. Terra dos loucos, entendida por país tropical. Contribuindo nas causas do aquecimento global. Normal pra quem só entende a TV. Fatal nos anos que as saídas sumirão de você. Como a legenda que sobe e ninguém lê. Mas existe, já que o final repentino não se antevê. É lutar, corrente, cai o PG cultivando a mente na manhã, os pés no presente. É lutar, corrente, a rima rara não para, sonoridade que para os antigamente. É lutar, corrente, cai o PG cultivando a mente na manhã, os pés no presente. É lutar, corrente, a rima rara não para, sonoridade que para os antigamente. Por onde a vida vai, eu pinto minha aquarela. Não sou nenhum Rokusai, mas também há cores em minha tela. Talvez não tão vivas, talvez não tão intensas, porém todas enraizadas em meus princípios e crenças. Além das aparências, o elo leva essa porra. E é assim que será, será até que a gente morra. Mas não é fácil isso que eu se vejo e sufoca. O que Miguel de Deus cantou hoje em meu peito toca. A morte já me mostrou duas vezes a tua face. E fez com que meus olhos tua imagem memorizasse. Deixando-me perdido como num labirinto. Não, não vem do frio esse arrepio que sinto. Vem das lembranças desse passado tão vivo. São elas que tornam o presente menos nocivo. Futuro é um mistério, mas mantenho os meus critérios na luta. Quem te fez acreditar que a vida é uma disputa? É lutar, corrente, cai o PG Mitizan. A mente na manhã, os pés no presente. É lutar, corrente, a rima rara não para. Sonoridade que para os antigamente. É lutar, corrente, cai o PG Mitizan. A mente na manhã, os pés no presente. É lutar, corrente, a rima rara não para. Sonoridade que para os antigamente. Beleza.